Muitos procuram por Deus, mas não podem o encontrar, porque Ele habita as coisas simples, e os de simples coração. Na imensidão de prédios ou na grandeza das belas construções, tesouros ou impérios, mas não encontrei ali. Ele não estava ali. E eu encontrei o clamor do aflito na oração fervorosa de uma mãe, no perdão da dívida. É ali que Deus está. É ali que Deus está. É ali que Deus está. É ali que Deus está. Muitos procuram por Deus, mas não podem encontrar, porque Ele habita as coisas simples. De simples coração, na imensidão de prédios ou na grandeza das belas construções, tesouros ou impérios, mas não encontrei a. Ele não está.